andrecidismoral.com.br. Fala que você ainda pensa em mim, é em mim. Me aceita, prometo te fazer mais feliz. É acender o nosso amor. Passa apaixonado. A minha princesa Renilda. Aô, paixão demais, filho. Alô, Iaguinho, pressão, tamo junto, meu filho. Aumenta aí, já tô mandando mensagem de novo. Meu coração tá pedindo socorro. Ficar sozinho não me interessa. Eu sei, eu prometi que não ia ligar. Eu não ia mais te procurar. Olha eu aqui quebrando outra promessa. Sei que esse nosso lance ainda tem jeito. Entenda que não tem ninguém mais perfeito. Mas por você eu vou tentar mudar. É só você me aceitar. Mais feliz é acender o nosso amor. Paixão de Wasmin Carlos Araújo. Alô, Josiane Mourão, aquele abraço, tamo junto. Já tô mandando mensagem de novo. Meu coração tá pedindo socorro. Ficar sozinho não me interessa. Eu sei, eu prometi que não ia ligar. Eu não ia mais te procurar. Olha eu aqui quebrando outra promessa. Sei que esse nosso lance ainda tem jeito. Entenda que não tem ninguém mais perfeito. Mas por você eu vou tentar mudar. É só você me aceitar. Fala que você ainda pensa em mim, é em mim. E me aceita, prometo te fazer mais feliz. Atualizado!